Pela honra e pela glória do nome do Senhor. Jamal 200, vida eterna. Estou aqui, quero estar junto. No meu som, meu coração é tudo. Tocou em mim, ter você pra mim é tudo. Vou te amando assim, meu Jesus. Sim, quero estar junto. No meu som, meu coração é tudo. Tocou em mim, ter você pra mim é tudo. Vou te amando assim, meu Jesus. Tu és meu alicerce, a minha salvação. Chama de fogo que tá no meu coração. A ti todo louvor, na rima represento. O exército da glória fez o juramento. Em Deus, nosso Pai, único que me guia nos caminhos, a vitória está comigo noite e dia. Vigia, o inimigo é pé de breque e covarde, mas eu quero ver ele sentir que o fogo arde. E arde na mente daqueles que jogam contra. E arde na pele daqueles que vêem conta. Que já passou perigo, desespero na rua, com medo dos perigos que habitam a noite escura. O teste, a provação é pra você se ligar. Quem tem fé e força pra ficar e lutar. Vou louvar, glória a Deus, Deus, pela tua vida, pelo amor do Pai que sara a tua ferida. Estou aqui, quero estar junto. No meu som, meu coração é tudo. Tocou em mim, ter você pra mim é tudo. Vou te amando assim, meu Jesus. Sim, quero estar junto. No meu som, meu coração é tudo. Tocou em mim, ter você pra mim é tudo. Vou te amando assim. Voltar, eu quero estar aqui pra seguir teus passos e adorar a ti. Porque tô firme como rocha do Monte Sião, espalhando ao meu redor amor pro mundão. A missão a mim foi dada e a ficha caiu. Preto afrodescendente, tô ligeiro aí, tio. Devagar tô na resposta enquanto o mundo girar. Tenho a força do leão da tribo de Judá. Porque sou filho do rei, dono do ouro e da prata, que nunca me abandona em meio à batalha. Tô renascido em Jesus, que fez morrer e tá junto. Só me resta dizer que você pra mim é tudo.